Quero lhe dizer que a nossa intenção é, ainda no primeiro semestre, podermos ter as condições orçamentais, as autorizações orçamentais todas necessárias para a realização do projeto de continuidade do IC6 até aqui ao Conselho de Ceia, passando pelo Oliveira do Hospital e chegando aqui ao Conselho de Ceia. Gostava de já ter avançado mais cedo, com certeza todos gostamos que as coisas andem o mais depressa possível, mas neste contexto global em que temos sempre tanta coisa para fazer, o IC6 não saiu das nossas prioridades e eu espero, é esse o meu objetivo do ponto de vista político, criar as condições para lançar essa parte dos projetos necessários para a obra. Existiam algumas das autorizações de natureza ambiental do passado, com corredores estabelecidos, os projetos de execução para fazer obra em concreto não existiam no Ministério de todo. Existiram muitas promessas aqui no território, até vieram cá governantes dizer: entendam-se sobre qual é a parte da estrada para fazer, que nós depois fazemos a obra. Pois eu cheguei ao Ministério e nem os projetos para essa obra lá estavam quando tomámos posse. É esse o trabalho que andamos agora a fazer. Os nossos estudos, o nosso trabalho preparatório do ADP, as condições orçamentais, esses projetos avançarão por iniciativa deste governo.